A dos irmãos do Ideal Espírita, muita paz a todos. Nós preparamos para a manhã de hoje uma lição cujo título O Espiritismo como Consolador Prometido por Jesus. Inicialmente nós queremos agradecer as palavras queridas do nosso irmão Dorival e que nós nada fazemos do que estudar, porque o Espiritismo precisa ser estudado. Não é só ler, mas, acima de tudo, estudar o Espiritismo. E essa lição da manhã de hoje, ela foi produzida com recursos que nós encontramos na Gênesis. Então, todos aqueles que já leram a Gênesis, logicamente, já encontraram essas proposições que eu vou citar aqui. Mas, nós precisamos, quando falamos os temas espíritas, nós precisamos aqui ressaltar de onde que nós tiramos. Nós temos que fundamentar aquilo que nós estamos falando, de onde que nós extraímos. Então, tudo isso que nós colocamos aqui, está lá no Evangelho, no Novo Testamento. Isso daqui, prezados irmãos, não são palavras do Espiritismo nem minhas, são palavras de Jesus. Essa primeira parte nós vamos encontrá-la em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos de 12 a 15. Então, quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, é só procurar lá no Evangelho. Ou mais precisamente no Novo Testamento em João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. A afirmação é de Jesus. Ele disse o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, quando ele falava isso, nós podemos dizer com clareza, com convicção, de que Jesus não disse tudo, porque foi ele que falou. Por que que o povo daquela época, inclusive os seus apóstolos, não poderiam suportar, quer dizer, não poderiam compreender? Eles ainda não tinham a base, o sustentáculo necessário para receber essas verdades. Isso daí era uma questão de tempo, através da evolução da ciência, da evolução da sociedade, do progresso do homem. Então isso daí demorava tempo. E aqui outra coisa também que nós precisamos esclarecer aqui é sobre o aspecto da imutabilidade das religiões. Quer dizer, essa afirmação que se fazia em termos de religião no passado, de que a religião era uma verdade imutável e que inclusive havia uma disputa entre ciência e fé, falando que a ciência não poderia desdizer aquilo que se afirmava em termos de fé. Termos de fé quer dizer em termos de afirmações dos teólogos, que eram os intérpretes da Bíblia, do Evangelho. Então, essas afirmações eram afirmações assim infalíveis e imutáveis. Isso daí é uma grande falácia, uma grande mentira, é uma inverdade. Porque o próprio Jesus não disse tudo. E muitas vezes essas interpretações, até dos teólogos, eram interpretações não verdadeiras. Então é por isso, prezados irmãos, que nós não podemos afirmar que a religião é imutável, aquelas afirmações. E o próprio Espiritismo, E Kardec diz textualmente lá na introdução da Gênesis que o Espiritismo ele é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião, e que o Espiritismo é uma doutrina progressista. Quando ele afirma que o Espiritismo é uma doutrina progressista, ele está dizendo que acompanha o progresso da ciência. E se a ciência disser alguma coisa que esteja em contradição, ou seja, alguma coisa diferente daquilo que o Espiritismo afirma, nós temos que seguir a ciência e deixar de lado o Espiritismo. Então, isso daí é que se chama ciência progressista e doutrina progressista. E isso daí também, prezados irmãos, mostra claramente que a ciência, ela não está contra a fé, não está contra a religião. Mas a ciência, ela é colaboradora de Deus para mostrar para o homem essas verdades que nós desconhecemos. Essas verdades que existem nas leis da natureza. E quando nós falamos em leis da natureza, nós estamos falando da natureza física e nós estamos falando da natureza espiritual. Porque a ciência nossa, ela ainda é muito materialista. Então ela busca as suas afirmações somente nas coisas concretas, palpáveis, nas coisas que nós vemos. Mas nós sabemos que fora esse mundo físico, existe um outro mundo, que é um mundo dinâmico e verdadeiro, que nós chamamos de mundo espiritual. E essa matéria concreta que nós estamos vendo aqui, sentindo, apalpando, essa matéria é uma matéria que foi tirada do quê? Do fluido cósmico universal. Assim também, quando nós lemos os livros espíritas, que nós ouvimos falar das chamadas colônias espirituais, isso daí é criação, feitas pelos espíritos superiores através do pensamento, porque o instrumento do espírito superior é o pensamento, ele cria essas cidades, buscando onde? No fluido cósmico universal, que é de Deus. Então aí, prezados irmãos, nós vemos que essa primeira parte deixa bem claro para nós certas explicações, certas elucidações que nós precisamos saber em termos da chamada terceira revelação. Ainda mais, o Consolador, veja bem, o Consolador e o Espírito de Verdade devem ensinar todas as coisas. Quando a gente fala aqui em Consolador, nós estamos falando na doutrina espírita, a chamada terceira revelação, o Consolador prometido. Espírito de Verdade, nós estamos falando do quê? De uma pléiade de espíritos superiores que foram convocados por Jesus, ou foram chamados, vamos dizer, por Jesus, para que trouxessem essa nova revelação para nós encarnados. Então a gente vê lá no Livro dos Espíritos, ali também nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, nós vemos uma relação muito grande daqueles sábios, cientistas, filósofos do passado, Galileu, Sócrates, uma série de cientistas que participaram da chamada terceira revelação, como espírito de verdade. A segunda parte da nossa preleção diz respeito quando virá a nova revelação. Esse daqui também é um aspecto muito importante que nós precisamos esclarecer. Porque nós espíritas não podemos precisar datas. Por que que nós espíritas não podemos precisar datas? Porque nós sabemos que o que existe no universo é uma lei ou é um princípio que nós chamamos de livre-arbítrio. E esse princípio chamado de livre-arbítrio, ele rege as consciências, todos os seres universais, encarnados e desencarnados. Então, quando vocês leem as obras espíritas, e quando aqueles instrutores do plano espiritual estão preparando o espírito para uma nova reencarnação, nós vemos a preocupação daquele instrutor com relação àquela programação que foi feita para aquele espírito. Será que tudo isso vai dar certo? E é uma preocupação que eles têm. Por quê? Porque vai depender do quê? Do livre-arbítrio daquele reencarnante. Lá no plano espiritual está tudo bem preparado, tudo programado. Ele aceitou aquilo. Mas, a partir do momento que ele reencarna, ele passa a ser dono de si. Ele passa a gerir, a administrar a sua vida, a conduzir a sua vida da melhor maneira que ele achar. Logicamente que os nossos guias espirituais, ou chamados também anjos da guarda, logicamente que esses espíritos estão dando o apoio que nós precisamos. E muitas vezes, através da chamada voz da consciência, eles nos alertam sobre determinados passos que nós devemos dar aqui na face da Terra. Só que eles não interferem. Eles sugerem. Eles fazem essas colocações. Nós é que vamos decidir. E nós poderíamos dar outros exemplos ainda, que nós encontramos no livro Pontos e Contos do Irmão X. Inclusive, nós vamos até falar aqui, porque é muito importante. A respeito de Napoleão Bonaparte. Então, tem uma liçãozinha lá que fala sobre Napoleão Bonaparte. Naquela época, antes de Kardec reencarnar aqui, Kardec ainda estava no plano espiritual, e o Kardec reencarnou em 1804, portanto, no início do século XIX. O Napoleão Bonaparte, num desdobramento, no sono, durante o sono, o desdobramento que ele teve, ele participou no plano espiritual de uma reunião. E nessa reunião, o espírito de Kardec se materializou perante ele ali, para manter esse contato com ele. Então foi sugerido para que Napoleão Bonaparte, para que Napoleão Bonaparte mudasse o seu roteiro de conquistas e de avanço na Europa. Quer dizer, mudasse em termos daquilo que ele estava querendo fazer. Mas isso daí foi somente uma sugestão. Porque, logicamente, que a espiritualidade estava querendo preparar o terreno para a vinda de Kardec. Mas isso daí seria respeitado o livre-arbítrio dele. Se ele quisesse seguir, bem, se não, é a vontade dele que ia prevalecer. E o que que aconteceu? Napoleão não ouviu aquilo que foi falado para ele. Isso também acontece com a gente. Muitas vezes nós sonhamos determinadas coisas que é uma advertência para nós, um aviso para nós, mas nós não damos importância para isso. Deixamos isso de lado, certo? Então é uma forma que os nossos irmãos desencarnados, os chamados espíritos guias, os protetores, fazem para nos alertar sobre o caminho errado que nós estamos tomando. para que nós meditemos, raciocinemos e reformulemos o nosso caminho. Então, quando virá essa nova revelação, nós não podemos precisar data, como eu disse. E aqui nós vamos buscar também Jesus. Jesus disse: um outro virá mais tarde, que vos ensinará aquilo que não posso vos dizer agora. Então, aqui, nessa afirmação de Jesus, nós precisamos retirar daqui algumas coisas importantes. Primeira coisa é o seguinte: um outro virá mais tarde. Quando ele fala que um outro virá mais tarde, não seria ele. Então, essas afirmações que fazem por aí afora que Jesus vai voltar, quer dizer, isso daí é uma balela, é uma informação inverídica. Jesus está presente em nós. Jesus nunca esteve afastado de nós. Ele está presente. Ele está presente em quê? Em espírito. Espírito e verdade. E quando nós precisamos de Jesus, nós fazemos a nossa prece. Mas fazer a prece não é só na hora que nós precisamos. Nós temos que fazer a prece sempre. Em todos os momentos da nossa vida, porque a prece é um meio, é um caminho, é a forma de nós nos comunicarmos com quem? Com Jesus, com Deus, com os espíritos superiores, para que nós possamos também nos harmonizar e nos reequilibrar e também o quê? Elevar a nossa sintonia, o nosso padrão vibratório. Então, isso daí é muito importante com a prece. Então, quando virá? Nós vemos que, já no, quando ele falava ali, que ele, naquele momento, ele não poderia dizer tudo. Quer dizer, deveria passar um determinado tempo, decorrer um determinado tempo entre o período que ele esteve aqui e até o período da chamada terceira revelação. Então, nós vemos que da presença de Jesus até o aparecimento da terceira revelação, decorreram 1857 anos. Então, nós vemos que o aparecimento do Espiritismo, ele acontece no século XIX. Então, ao longo de todo esse período da história da humanidade, nós vemos assim movimentos intelectuais de sábios, de pensadores, de cientistas, de filósofos, preparando o terreno. Nós tivemos um período sombrio aí, que nós chamamos de Idade Média na nossa história, onde prevaleceu o quê? A fé cega. A perseguição aos infiéis, aqueles que não eram cristãos. Inclusive, nós temos também um retrato triste da chamada Inquisição, onde pessoas eram queimadas vivas. Então, tudo isso daí aconteceu num período da nossa história. Mas nós sabemos que nem tudo permanece. Mas as coisas têm que se modificar, e foram se modificando ao longo dos anos do século. Depois, já no século XIV, no século XV, já próximo ao descobrimento do Brasil, que se dá no século XV, 1500, nós tivemos o chamado Renascimento Italiano. O Renascimento Italiano foi um renascimento intelectual, artístico, baseado no quê? Nos conhecimentos dos gregos e dos romanos, conhecimentos clássicos do passado. Isso daí já estava preparando já o ambiente, para que no século XVI, do século XVII, nós tivéssemos aqui o chamado movimento iluminista. E esse movimento iluminista foi um movimento dos cientistas. dos grandes pensadores, como Francis Bacon, como René Descartes, como Isaac Newton, como Kepler e assim por diante, como Galileu. Esses homens estavam preparando o terreno para o quê? Para a vinda da terceira revelação, que aconteceu quando? Em 1857, ou mais precisamente no dia 18 de abril, com o lançamento do Livro dos Espíritos por Kardec em Paris, na França. Então aí é o nascimento da chamada terceira revelação. A obra do tempo. E qual será esse enviado? É a terceira parte. Qual será esse enviado? Nós fomos procurar também lá em João, no capítulo 14, versículos 16 e 26. Diz o seguinte: Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só. Eu rogarei ao Pai, que é Deus, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. Quando ele fala isso daí, esse enviado não pode ser uma pessoa, uma personalidade, uma individualidade. Teria que ser algo que vai permanecer para sempre conosco. Então isso daí indica que não seria ele e nem seria um outro homem. E é por isso que Kardec deixou bem claro que ele é o codificador da doutrina espírita. Ele não é o criador, ele não é o pai da doutrina espírita, ele é o codificador. Quer dizer, ele reuniu uma série de informações, e ele também, como era pesquisador, porque Kardec não era somente um mestre, um professor, ele era um cientista, ele era um pesquisador, ele era um homem muitíssimo culto, porque quando nós lemos o Livro dos Espíritos, nós percebemos claramente, através das questões que foram formuladas, a sabedoria daquele homem, a sabedoria de Kardec. E quando ele fala que vai permanecer conosco, ele quis dizer o seguinte: seria uma doutrina. Para que permanecesse conosco, seria o quê? Uma doutrina. E o que é uma doutrina? É necessário que a gente fale, que a gente explique o que é uma doutrina. Então nós sabemos que doutrina é um conjunto de ideias e de pensamentos relacionados com uma determinada verdade. Nós podemos chamar de doutrina jurídica aquele conjunto de pensamentos que os advogados, que os juízes, que os juristas têm para o quê? Para dar as suas sentenças, para seguir, vamos dizer assim, dar o seu trabalho jurídico. Então eles têm aquele roteiro baseado no quê? Numa fundamentação teórica. E isso daí que nós chamamos de doutrina. Doutrina jurídica, doutrina econômica, a doutrina dos educadores, são aqueles filósofos que criaram a filosofia da chamada educação, com os seus métodos, as suas técnicas, para que os professores pudessem aplicá-la no cotidiano da sua vida. Então é isso daí que nós chamamos de doutrina. Então esse enviado seria o quê? Uma doutrina. E essa doutrina, ela seria soberanamente consoladora. E essa doutrina seria consoladora, e ela foi inspirada Quer dizer, ela foi produzida pelos Espíritos, ou o chamado Espírito de Verdade, que é uma pleia de Espíritos que foram chamados por Jesus para que produzisse essa doutrina. Então, a partir do momento que nós, por isso que eu disse no começo, nós precisamos estudar o Espiritismo. Porque a partir do momento que nós estudamos, nós conhecemos essas verdades, logicamente que nós vamos nos transformar, nos modificar. Vamos fazer a chamada reforma íntima, tão importante para a nossa vida. E é por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ninguém vai nos libertar dos erros, das maldades, das imperfeições, dos vícios, das paixões desenfreadas. Ninguém. Somos nós mesmos. Através do quê? Através do conhecimento dessas verdades, que vai fazer com que nós nos libertemos dessas amarras que nós trazemos de um passado já bastante longo, distante, e que vem nos perseguindo em todas as reencarnações. E é por isso que nós espíritas precisamos educar o homem. Esse é o processo que o Espiritismo desenvolve, é a educação do homem, para que o homem deixe de lado esses vícios, essas maldades, esses erros, para que nós criemos um homem novo, um homem compromissado com as verdades, o quê? Cristãs e espirituais. A quarta parte é também muito importante. Fatores que comprovam ser o Espiritismo consolador prometido. Então, tudo isso que eu falei até agora foi para dizer que o Espiritismo é o chamado consolador prometido. Mas como que o Senhor prova isso? Então é isso que nós vamos provar agora. Nós vamos provar através do quê? Através da pesquisa que nós fizemos também na Gênesis. Isso se encontra lá. O primeiro fator que comprova realmente é que não é uma doutrina individual, como eu falei, uma concepção humana. Então o Espiritismo é uma obra coletiva, é uma obra dos Espíritos. Por isso que nós chamamos doutrina espírita ou ciência espírita, porque ela está relacionada com o quê? Com o mundo espiritual, e também ela foi fornecida por quem? Pelos Espíritos. Então, ela não é criação de ninguém, de nenhum homem, como Maomé, ou como Buda, ou como Moisés. Não. Ela é uma obra coletiva, fundamentada nos ensinos trazidos por quem? Pelos Espíritos. Outro aspecto importante também é produto do ensinamento coletivo dos Espíritos. Bom, já falei. A terceira parte não suprime nada do Evangelho. Ela o completa e elucida. Então, veja bem, a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Porque tem muita gente que fala, vamos separar Espiritismo de cristianismo. Não podemos fazer isso. Porque o cristianismo é que vai fundamentar a parte moral do Espiritismo. E é a parte moral que vai fazer com que o homem se modifique. É a moralização dos nossos costumes. E isso daí nós vamos encontrar onde? Na moral de Jesus. Então, o Espiritismo é uma doutrina eminentemente cristã, fundamentada no cristianismo, porque ela se baseia no cristianismo para se apresentar e também explicar aquilo que de uma forma errada foi explicada no passado. Explicar à luz do quê? dos conhecimentos espirituais e também dos conhecimentos científicos e filosóficos. Junto com a ciência, a quarta parte, junto com a, o quarto fator, aliás, junto com a ciência, faz compreender o que era ininteligível e torna admissível o que era inadmissível pela incredulidade. Quer dizer, aquilo que ninguém entendia passa a ser entendido agora. E aquilo que a incredulidade taxava como uma coisa inadmissível passa a se tornar uma realidade. E é por isso que lá no, na Gênesis está bem claro: o Espiritismo não acredita em milagres. Milagres não existem. O que é um milagre? Um milagre é uma coisa sobrenatural, uma coisa fora das leis da natureza. Isso não existe. Eu já acabei de falar aqui no início da minha preleção que as nossas leis estão fundamentadas o quê? Na natureza das coisas, nas leis da natureza. Então não existe nada fora da natureza, porque Deus não pode derrogar, modificar as suas leis. As leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Ele não vai ficar mudando para atender quem quer que seja. É isso que nós precisamos entender. Quando falam lá no Evangelho os milagres de Jesus, é porque nós desconhecíamos as leis que ele sabia. E ele usava essas leis, como nós também podemos fazer. E ele mesmo foi taxativo quando disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Vós sois deuses, brilha a vossa luz, chamando a atenção nossa. Porque também nós somos filhos de Deus e nós trazemos dentro de nós a chamada centelha divina, que essa luz que trazemos dentro de nós, só que essa luz está opaca, está escura, ela precisa brilhar. O quinto fator diz o seguinte: teve seus precursores e seus profetas que lhe pressentiram a vinda. Nós vamos citar aqui as irmãs Fox nos Estados Unidos em 1848, com aqueles fenômenos mediúnicos, recebendo espíritos e se comunicando com os espíritos. Nós tivemos também Andrew Jackson Davis, que foi um pesquisador norte-americano e foi chamado por Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, que era um escritor e que deixou também um livro sobre a história do espiritismo. Ele chama o Davis de o profeta do espiritismo. Quer dizer, eles vieram antes, e já em 1848, e nós tivemos também Immanuel Swedenborg, na Suécia, um famoso físico, cientista, pesquisador desses fenômenos, já em 1836. Tudo isso preparando já o terreno para o espiritismo. Então, teve também os seus precursores. Sexto fator: por seu poder moralizador, prepara o reino do bem sobre a terra. Então, é esse aspecto que é fundamental, que nós precisamos nos ater nele. É o aspecto de moralização do homem que eu acabei de falar. Para se preparar esse reino do bem que nós tanto queremos, porque nós vivemos numa sociedade muito violenta, muito agressiva. Nós vivemos numa sociedade ainda muito materialista. Apesar de toda essa evolução, ainda o nosso homem é muito materialista. E nós precisamos realmente fazer com que o bem supere o mal, em fazer uma inversão de valores, porque hoje na face da terra ainda o mal está predominando sobre o bem. Nós vemos aí, há poucos dias atrás, a guerra lá do Iraque. Mas é uma superpotência mundial fazendo uma agressão absurda contra um povo fraco. Um povo, assim, vamos dizer assim, sem nenhuma capacidade de reação. Então nós vemos aí esses homens bomba, dando a própria vida para matar os semelhantes. Quer dizer, são coisas absurdas que nós encontramos ainda na face da Terra. Então esse planeta ainda é um planeta muito escuro, de sombras, de provas e expiações, como nós estamos sentindo. E nós precisamos transformá-lo em planeta de regeneração. Mas como eu disse aqui, nós nunca podemos precisar data. Porque lá no livro dos Espíritos está bem claro. Quando que nós teremos um planeta de regeneração? Quando que a Terra será um planeta de regeneração? Quando nós quisermos. O dia que o homem se modificar, então haverá o quê? A criação de um novo mundo. Então é por isso, prezados irmãos, que nós espíritas temos que educar o homem para que esse homem encarnado e o homem desencarnado também, que são esses espíritos, que reencarnarão logicamente, futuramente, eles venham para cá com uma nova mentalidade da paz e do amor. E para concluir, nós podemos dizer o seguinte: a doutrina de Moisés, nós vamos falar aqui das três revelações. A doutrina de Moisés é a chamada primeira revelação. É aquela que trouxe, através do alto, não é isso? Os 10 mandamentos. Através que Moisés recebeu no monte Sinai de Jeová, que é Deus, que eles chamam Jeová, receber os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos foi a chamada primeira revelação, que ele levou o povo hebreu que estava cativo lá no Egito, levou para a Palestina, para a Terra Prometida. E ali eles fundaram o reino de Jerusalém. Então toda essa história do povo hebreu está lá em Êxodo, está lá em Deuteronômio, está lá no Velho Testamento. Então, a primeira revelação, ela está circunscrita ao povo hebreu. É a história do povo hebreu. Que, infelizmente, tem muita gente ainda seguindo Moisés. Quer dizer, aquilo que Moisés disse já foi superado, assim, muitas coisas, em termos de novas revelações. Porque nós sabemos que a sociedade evolui. Nós tivemos Jesus com a chamada segunda revelação, que trouxe para nós o quê? A chamada lei do amor. Porque a lei é a justiça divina. Jesus trouxe para nós a lei do amor, que é a justiça divina. E Moisés trouxe o quê? A justiça dos homens. Quer dizer, então, houve uma grande evolução. E a doutrina de Jesus, ela se espalhou por toda a terra. Apesar da gente encontrar ainda outras religiões que têm forças em diversas partes do mundo, nós sabemos que o cristianismo, ele existe em todos os países. Em todos os países existe o quê? Uma célula do cristianismo. E essa célula do cristianismo, ela vai crescendo aos poucos. Ela vai procurando se impor através do quê? Das suas verdades. Então a doutrina de Jesus espalhou por toda a terra. E a terceira revelação, que é a chamada doutrina espírita, ela tem raízes em todas as crenças, em todos os povos, e ela converterá a humanidade. Quando a gente fala isso, nós estamos falando que os fenômenos mediúnicos não são propriedades do Espiritismo e nem do cristianismo. Os fenômenos mediúnicos estão no quê? No homem, no ser humano. Pode ser o homem brasileiro, o homem argentino, o homem judeu, o chinês, o japonês, o europeu, em qualquer parte do mundo. Esses fenômenos acontecem. Porque é o quê? É uma lei espiritual que está relacionada com o nosso espírito e que está relacionada com o quê? Com as leis da natureza espiritual. E acontece em todas as partes. E nós vemos atualmente a televisão, porque a televisão, a chamada mídia, não é isso? Ela faz uma propaganda tremenda. Ela busca, através dos seus canais, atrair grande número de pessoas para aquele programa que está sendo transmitido. Então é um grande veículo de difusão. Então nós vemos aí na Bandeirantes, vemos também na Record, na Globo, diversos canais aí, nós vemos esses fenômenos mediúnicos acontecerem. Então, muita gente até critica isso, fala, mas isso daí não é verdade. Tudo bem, não é verdade, e muitas vezes também é charlatanismo, mas isso daí serve para chamar a atenção do público, daquele que não acredita, que não sabe o que é espiritismo. E quando ele começa a ver essas coisas, vai chamar a atenção dele, que ele quer ficar sabendo alguma coisa sobre isso. E ele vai procurar aonde? Nos centros espíritas. Porque o espiritismo, prezados irmãos, é uma doutrina. E essa doutrina, ela traz para nós o conteúdo que nós precisamos saber para que realmente nós possamos entender todos esses fenômenos. E ele buscando no Espiritismo, e ele conhecendo o Espiritismo, ele vai conhecer o quê? A moral cristã, a moral de Jesus. E ele conhecendo a moral cristã, a moral de Jesus, ele vai saber que Deus é único e que nós todos somos irmãos. E se nós todos somos irmãos, nós temos que nos amar uns aos outros. Como Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim, prezados irmãos, nós encerramos a nossa mensagem na manhã de hoje. Esperando que a nossa mensagem possa ter tocado os corações e as mentes das pessoas aqui presentes, aos encarnados e aos desencarnados. E que nós possamos meditar nessas palavras, e que possamos vivenciar essas palavras no dia a dia, no nosso lar, no seio da nossa família, no trabalho, nas vias públicas, em todos os locais, para que nós possamos realmente vivenciar a nossa doutrina cristã e espírita, para que a sociedade realmente entenda que o espírita deve ser um homem novo, um homem transformado. Muito obrigado e muita paz a todos.